Mas agora eu mudei. E se você segue o rock, você tem que fazer mau uso das suas faculdades mentais. Cara, eu acho massa, não é você que vai fazer que eu não gosto.